se está acabando. Me sinto tão cansado, mas eu não posso parar. Acho que vou correr um pouco, sei lá. Caminhar sem destino, me exercitar. Talvez a saída seja ir pra outro lugar. Mudar, quem sabe, respirar um novo ar. Dizem que é a pessoa que faz o lugar. Então não importa onde esteja, tudo será como está. Quer pense que pode, quer pense que não pode. Você tá certo dos dois jeitos, é quente. É que tudo tá dentro da mente. O mundo tem mais a ver com quem olha do que como ele é realmente. E meia cadáver espalhados pelo chão. Como acreditar que é possível feito antes? Entre a insanidade, o convívio com a frustração. Enquanto houver um em um milhão, eu quero acreditar, existe chance. Hoje tá foda. Preciso ir pra algum lugar, jogar a conversa fora, sei lá. Quem sabe toma alguma coisa do sonho de ser feliz, decolindo apenas do que acreditamos. Aprendendo a desaprender, esquecendo os ressentimentos. Se nada acontecer, a gente faz o tempo. Tem dia que é foda. Preciso ir pra algum lugar, jogar a conversa fora, sei lá. Quem sabe toma alguma coisa do sonho de ser feliz, decolindo apenas do que acreditamos. Aprendendo a desaprender, esquecendo os ressentimentos. Se nada acontecer, a gente faz o tempo. Minha, imagina o espelho, me cobra todas as manhãs. Medalhas de ontem não garantirão as de amanhã, morô. Seus títulos e cargos nada farão por você. Preciso todo dia provar seu valor. Eles dizem que dinheiro não traz felicidade. Até concordo, mas hipócrita é dizer que não quer. Fato, não há nada que eu seja mais grato que ter ao lado meus irmãos leal, minhas filhas, minha mulher de fé. E minha ideologia insiste em conflito com a intuição. Será que só quero enxergar o que agrada meu coração? Acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Perigoso é tentar libertar quem prefere a escravidão. O tempo todo acho que só tô tentando encontrar resposta. Minhas falhas sem intenção me mostra que nem tudo é lógico. O livre-arbítrio que absorve é o mesmo que condena. Quando se é livre pra fazer escolhas, mas não pra fugir das consequências. Hoje tá foda. Preciso ir pra algum lugar, jogar a conversa fora, sei lá. Quem sabe toma alguma coisa do sonho de ser feliz, decolindo apenas do que acreditamos. Aprendendo a desaprender, esquecendo os ressentimentos. Se nada acontecer, a gente faz o tempo. Tem dia que é foda. Preciso ir pra algum lugar, jogar a conversa fora, sei lá. Quem sabe toma alguma coisa do sonho de ser feliz, decolindo apenas do que acreditamos. Aprendendo a desaprender, esquecendo os ressentimentos. Se nada acontecer,